Ouve, ó Israel, a voz do Senhor. Hoje atravessamos o Jordão para possuir a terra, a promessa em amor. Cidades altas como o céu são nossa canção. Gigantes à frente, não vamos temer. O Deus que é fogo a nos proteger. Sabe, ó Israel, não é por nossa justiça, mas pela graça do Senhor. Ele nos guia em sua divisa e nos dá a terra de seu amor. Ó Senhor, escuta a nossa oração. Lembra-te, somos teu povo em adoração. No deserto houve rebeldia, mas tua mão nos resgatou. 40 dias em súplica e agonia, teu pacto em pedra o Senhor nos deu. Desviados, mas com corações quebrantados, oração fervente por nós tem escutado. Sabe, ó Israel, não é por nossa justiça, mas pela graça do Senhor. Ele nos guia em sua divisa e nos dá a terra de seu amor. Ó Senhor, escuta a nossa oração. Lembra-te, somos teu povo em adoração. Teu eterno perdão, tua força nos leva a crer que juntos iremos vencer. Ó nosso Deus, tua luz nos guiará, em cada passo a vitória chegará. Sabe, ó Israel, não é por nossa justiça, mas pela graça do nossa oração. Lembra-te, somos teu povo em adoração. Ouve, ó Israel, a voz do Senhor. Hoje é o dia, é tempo de louvor. Em cada luta, em cada aflição, nosso Deus é fogo, é nossa salvação.